Conversas Aleatórias. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Pambararapiri, pambararapiri, pambararapiri. Sobretudo às raparigas solteiras, não concordas, Joaquim Luís? Principalmente. Bem, se forem casadas, não vejo grande problema. E se forem viúvas, ainda melhor. Porquê? Já tem em prática. Ah, bom. É bem respondido. Foi assim um início muito educativo e muito fiel da emissão 175 de Conversas Aleatórias, gravada e publicada terça-feira, 24 de janeiro de 2017. Na semana passada tivemos férias porque fomos beber uns copos e fomos cantar as janeiras às raparigas viúvas, casadas, solteiras e divorciadas. Divorciadas, como é que acham? Depende. Depende porque é e como é que se divorciaram. Porquê? O que é que prefere nessas situações? Tenha sido o homem ou a mulher a sair do... a estar fora do homem ou a estar fora da mulher? Se é... E que ambos os dois casos. Ambos os dois casos. Ambos os dois. Sim, sim. Estamos a... Temos de confirmar isto muito bem explicitado. Porque é muito complicado. E eu, como nunca me vi nesses assados, não tenho voto na matéria. E o Carlos gosta mais de assado ou cozido? Boa noite. Sertão de Ouro, boa tarde. Sertão de Ouro. O restaurante do... Olha o João! Ah, Sertão de Ouro. Pois, eu dependo muito das, eu dependo muito das, das viúvas e das divorciadas. Porque se a viúva matar o seu marido, é natural que ela fique viúva. O que não quer dizer que seja santinha. Mas se porventura for uma divorciada que, por exemplo, se libertou dos maus tratos, ah, então a gente tem que lhe dar um bom trato. Pronto. Se for solteira. Mas como ela já está habituada, continua-se a dar maus tratos, senão ela é estranha. Sim, também é verdade. Não, mas eu sou da opinião de pancadinhas de amor, não é... Olha, agora vou fazer uma análise. A Liliane Marise, que era uma cantora, uma atriz, que ao mesmo tempo era cantora... É, atriz, pronto. Pronto, sim, pois. Exato. Já agora, posso só dizer uma coisa a propósito desta música que nós ouvimos tão educativa ao princípio? Sim, também vou falar sobre isso. Vamos cantar a Lost Ella, vamos cantar a Lost Ella. Para dentro da cozinha vamos comer potes de Nutella. Pronto. Publicidade gratuita na Rádio Antinoeb. Já lá, não é o primeiro programa. Oh, cara. Ora bem, porque é que já agora, boa noite, bem-vindos a esta coisa que é pior... Ora, já agora, isto é dia 24 ou dia 25? Hoje é dia 24. Pois é, e será que a gente publica hoje? Ah, será que? Vamos ver, pois, será? Okay. É que eu sou mais inclinado para o dia 25. Aqui o Joaquim Luís, se não se atrasar, isto não vai ser publicado a tempo. Bom, sim, é verdade. Começámos com o José Afonso e o Natal dos Simples, que pelos vistos era do álbum Canteiros de Andarilho 1968, era o que dizia ali. Confirmas, Carlos? Confirmo, então estava ali, confirmo. Estava ali, foi alguém que escreveu, pronto, está certo. Está na internet, está certo. É que nós ainda estamos em janeiro, ainda faltam uns dias, 7 dias, para 7 dias e qualquer coisa para acabar. E cantam-se as janeiras, e mais janeiras. Agora já não se canta tanto como antigamente, foi não? Não, agora só há uns grupos especificados. E nas ruas, e nas zonas rurais também se faz. Agora as cidades já são senhores. Já e a Nova de Gaia rural, está-me a dizer isso. Então não tem tanta zona rural. Ah, pronto, é que eu já estive em dois movimentos de janeiro. Vocês têm a mania que há Vila Nova de Gaia, a Avenida da República e arredores. E aquela hora, Canelas, Arcozelos, sei lá, até o Oliveira de Douros. Canidil, Madalena, sim. É pá, não vale. Estamos aqui até amanhã só a dizer as freguesias. Pronto. A janeiro... Já agora só uma coisa que muito chique me ocorreu. Podia ser, vamos cantar energume, para dentro da cozinha vamos para pôr a sopa ao lume. Pronto. Daqui a meia hora o programa está a acabar e o Carlos ainda está a fazer rimas com a para fazer a sopa de legumes. Exato. Pois. A questão é que as janeiras, cantadas precisamente durante o mês de janeiro, serve de introito para o nosso programa porque mandam logo assim três tópicos para este Conversas Aleatórias. A música, José Afonso, Natal dos Simples, já acabou. Agora vamos à palavra nova, porque afinal, porque é que se chamam janeiras? Claro, além de se cantar no mês de janeiro. Porque janeiras, já falámos aqui há uns tempos, já, não vou dizer há quase um ano, mas sei que foi em maio, junho do ano passado, por causa da origem do nome dos meses, e falámos que logo o primeiro tinha origem no deus Janus, ou Janus, eu não percebo bem como é que se lê devidamente, mas... Janus, deve porque, ser. Porque vem na Roma, o J, ainda hoje em, em Itália, o J lê-se I. Ora, janeiras, o que é que se associa? Quem canta? É, pessoas na rua, uma guitarra, um cavaquinho, um acordeão, um bombo, o que seja, um triângulozinho, e cantar o Menino Jesus e a Virgem Maria e o Menino Jesus. Mas, como várias outras tradições, isto foi, tem como origem um costume pagão. Todas as festas religiosas, praticamente todas, são aproveitamentos das zonas das festas pagãs. E dessa origem pagã fazia-se, não era homenagem, mas se calhar era homenagem, fazia-se uma associação e uma referência ao deus Janus, que, tal como nós comentámos aqui no ano passado, era o deus das portas, das passagens, portanto era a abertura do ano, era com o deus Janus, e daí o mês de janeiro dedicar-se ao deus Janus por causa do início do ano. Ora, se é o deus das portas, vamos andar de porta em porta a desejar as boas entradas. E saídas, principalmente. Saídas? Então em janeiro você já está a falar em dezembro? Pois. Ah, está bem. Como os romanos faziam quando iniciavam mais um ano, e lá está, na altura saudavam em nome de Janus, que era tipo um porteiro celestial. Este é o espaço da palavra nova. Sérgio Joaquim Pereira, estou a falar bem. Hoje o porteiro dos céus, bem, é o São Pedro. Celestial. Isso, o São Pedro. É ele, o porteiro celestial. Ele abre a porta para a chuva cair. Mas é que ele tem a chave. Não, isso é quando ele vai. Não vou dizer que quando ele vai à casa de banho, porque isso era um bocadinho. Hoje, para o terceiro tópico, falo de uma lição de história, mas a história é tão recente que até poderia ser inserido no tópico recordação. Vou falar de uma coisa que eu vi no sábado, neste sábado, portanto, dia 21, num grupo que veio até Gaia cantar as janeiras, no encontro de janeiras no convento Corpus Christi, lá embaixo, no Cais Gaia, sabe onde é? Sei! No Largo de Albarrota. Muito bem. Veio cá cantar um grupo de Abragão. Terra que vocês já ouviram falar com certeza. Ai, conheço perfeito, posso dizer. Se conhece, exatamente. Não é dizer, posso dizer. Também eu. Também eu. Tu, quantas vezes? A Federação. Aliás, eu tenho boas recordações de Abragão, porque eu quando estive na Federação Popular de Futebol de Penafiel, na Federação de Futebol Popular de Penafiel, na altura foi para comemorar o título da União Abragonense. Que já não joga já não, a bola. Pois. Abragão, que é uma freguesia de Penafiel, que fica lá quase no mar, que é, acho que é a freguesia que fica mais longe do centro mesmo da cidade de Penafiel. E então a senhora que liderou o grupo no sábado, que por acaso a minha prima vinha descobrir no fim, é natural. Era natural que fosse. Ela explicou, ela não é assim tão velha, e explicou que quando era miúda, lembra-se de cantar, além das janeiras, cantar as dezembras. Porquê? Porque, tal como o grupo que ela representa, faz, não é faz parte, mas tenta mencionar e tenta lembrar as pessoas do nível mais baixo, a nível económico, e as pessoas mais pobres da Abragão. E ela contou que, quando era miúda, as pessoas mais frágeis economicamente, ou seja, os pobres, e na altura eram pobres mesmo, mais do que agora, agora também há, não é? Mas sim, na altura era maior percentagem, andavam a cantar as dezembras antes do Natal, porque para quando chegasse a noite e o dia de Natal terem alguma coisa na mesa, porque não havia. E depois as janeiras prolongavam-se para as janeiras, ou se quiserem antecipavam para as dezembras, precisamente por causa desse motivo. As janeiras serviam para, naquela aldeia e em muitas outras do país, e acredito que ainda hoje acontece em alguns casos, angariar donativos. Comida. Principalmente. As pessoas andavam a cantar porta em porta e o que recebiam era comida, alguma bebida, para terem comida em casa, então andavam aí pelas ruas, sabemos lá que temperatura, sabemos lá quantas horas e horas e quantas noites faziam isso, para ter comida ou na noite de Natal e dia de Natal, ou então já para o início do ano. Estamos a falar, atenção, de uma altura, talvez anos 60, 70. Mais cedo. 70 já faz a razão. 60 não, mas 70 já faz a razão. Não, mas estou a falar no geral. Estou falando de... Sim. Estou falando no geral, isso acontecia essencialmente entre os anos 60 e 70. Foi de certa parte até uma moda, no fundo, porque as dezembras não é uma tradição, não é propriamente uma celebração associada. Mas eu desconhecia. Mas surgiu... Aliás, isso surgiu até muito a propósito... quanto mais mão de ferro tinha o governo do Estado Novo e mais a miséria... Porque, ao contrário do que se diz, o povo vivia, era um povo pobre, de modo geral. E então, quando estamos a falar do interior, é muito mais... E daí, e especialmente em 60-70, juntamente com a questão da mão de ferro do governo, mais a guerra e mais, atenção, os caminhos que já eram melhores do que aquilo que eram, por exemplo, nos anos 40, então ganhou muito mais força essa tradição que vai desaparecendo, já que já não desapareceu, mas já estará uma coisa muito mais residual. Exato, mais residual. Mas sim, por acaso tinha conhecimento dessas dezembras. Eram rapazes de um lado, eram raparigas do outro. Primeiro havia uns ensaios e lá iam cantar ao Deus Menino, mas para pedirem, mais do que darem, iam pedir as boas festas. Ou seja, iam aos senhores, e ela contou isto. Estou a ler aqui um texto à frente no computador, mas estou-me a lembrar que ela também contou que esse grupo de pessoas mais frágeis, mais pobres, iam às casas dos senhores mais abastados lá da aldeia, porque sabiam que a probabilidade era maior de vir para cá alguma comida. Portanto, isto das janeiras tem contexto e não vamos dizer que é histórico dos séculos anteriores, quer dizer, é do século anterior, do século XX. Mas mesmo numa nossa história recente, não é só andar com a guitarra, vamos lá angariar os fundos para comprar uma ambulância, não, era mais do que isso. Sabias, Joaquim Luís? Não. Pronto, ficou a saber. Não andamos sempre a aprender, não é possível. Ora, uma coisa dos anos... Até morrer. Uma coisa dos tempos antigos que eu sabia e o nosso mestre desconhecia. Mestre? Mas que tanta baba que me está a escorrer por pescoço abaixo. Já passou o queixo, já vai cá embaixo na garganta. Isso é da idade. Agora chega a parte de me chamar fóssil. De repente passa assim, um preto ou branco. Daqui a pouco sou dinossauro. Exato. O mestre Pereira, agora vai ouvir. O mestre Pereira. Depois de música. É engraçado, hoje é um... Se fosse Júlio, até era capaz de cair bem. O mestre Júlio Pereira, agora sim. Hoje temos meia dúzia de tópicos e são todos eles distintos. Depois de música, palavra nova e lição de história, passamos à frase da semana. Foi dita na sexta-feira, para mim, não é? Durante a tomada de posse de Donald Trump nos Estados Unidos da América, em que lá pelo meio, no meio de, vamos, já sabes, estrangeiros, acabar com o Estado Islâmico, vai, se for preciso intervenção militar, estamos protegidos pelas Forças Armadas, vamos tornar outra vez o nosso país nas maiores Forças Armadas, e lá no meio ele diz, estamos protegidos por Deus. No meio daquele discurso todo. É ele o Deus? Exato. Vocês são todos protegidos por mim. Se calhar era isso que eu queria dizer. E lá está mesmo no fim. In God I trust. Ou uma coisa assim. Mas isso já está no próprio texto do juramento. Já há não sei quantos anos. Se calhar há 200 e tal. E no fim ele diz que confia em Deus. E Deus está a proteger a ele. E a todo o povo dos Estados Unidos da América. E eu achei muito curioso. Eu estava a ouvir isso na rádio. Mas não é os americanos. Dos Estados Unidos. Ah. Já percebi. Os americanos estão na mesma acorrentados. Sim. Os poucos que existem. E eu achei curioso, estava a ouvir na rádio e no meio de todo aquele discurso de, não é incitação à violência, que em parte é, mas no meio de todo o discurso de força e de expulsar pessoas, de intervenção militar, forças armadas, matá-los se for preciso, estamos protegidos por Deus. Não é assim, Carlos Bonaparte? É verdade. Olha, mas agora gostava de comentar aqui uma coisa muito rapidamente. Há muita celeuma agora por causa da questão de passar para Jerusalém a embaixada dos Estados Unidos da América. E eu acho que é aqui que está a chave do conflito. Ou seja, acho que é aqui que está a chave da resolução do conflito. Isto é, se a maior potência do mundo reconhecer Jerusalém como a capital de Israel... Porque aquilo que eu sei, corrijam-me se estiver errado, o grande conflito entre palestinianos e israelitas prende-se por a posse de Jerusalém. Exatamente. Neste caso, uma das partes de Jerusalém. E é verdade que Israel pode ganhar totalmente Jerusalém, a Palestina pode perder totalmente Jerusalém, mas a partir daí, imagino eu que os israelitas nem se preocupem com mais nada. Desconfio, porque são israelitas, mas segundo a lógica, não se preocupariam com mais nada. Portanto, se for esse o caso, então a Jerusalém resolveria, sem querer, resolveria o conflito. Ainda que de um grande amargo de boca, seria uma perda de guerra por parte dos palestinianos, mas seria o ganho da paz. E outra coisa muito curiosa que também gostaria de comentar, antes da gente passar para outra coisa qualquer. A seguinte ainda tem a ver com o Trump, mas está bem. Então, ia falar, Joaquim Pereira? Eu só ia dizer. Eu sou ateu. Que Jerusalém foi sempre, já do tempo dos cruzados, o pomo da discórdia. Os povos ditos evangelhadores, isto estava difícil. Evangelizadores, para pregar o cristianismo, toca invadir aquela parte do mundo e principalmente Jerusalém, porque Jerusalém era a pátria de Cristo, lá que era, e eles aquilo pertenciam aos outros. E se eles fizerem isso, continua na mesma forma de discórdia. Aquilo ali é muito, muito complicado. E não me cheira que vai ser resolvido nos próximos 152 mil anos. Bem, depois da frase, vamos a um registro e agora vou eu ao outro lado da história. Ainda sobre Donald Trump. É que, sobretudo desde a tomada de posse, mas já antes, já se sabe, desde o dia em que ele apareceu como candidato maior do partido. Mas agora, desde a tomada de posse, tem-se existido e no próprio dia manifestações e protestos. Isto é um perigo e tal. Eu próprio já comentei isso aqui logo na altura das eleições em novembro. É assim, que a pessoa se manifeste a dizer que não gosta da postura dele, dos comentários que ele já fez, das coisas que ele já fez, das coisas que ele diz, das coisas que ele quer fazer nos Estados Unidos da América e em relação também a outros países, em relação cá para fora. Pronto, a pessoa não gosta, não gosta. Agora, e que se arranje manifestações a mostrarem o seu descontamento, não adianta um caraças, mas que façam. Agora, pôr em causa a escolha e querer reverter o processo, faz lembrar o Brexit. O povo votou, mas ainda hoje o Supremo Tribunal já arranjou mais um obstáculo para a coisa não acontecer. O povo votou, estamos muito descontentes. Nós que somos defensores da liberdade e da tolerância, da liberdade, da tolerância e da democracia, não queremos ver Donald Trump no poder. Então, a liberdade também passa por assumir que os outros são livres para votar no que quiserem. A tolerância passa por assumir que se é tolerante para quem os outros escolheram. E a democracia, corrige-me Joaquim Luís, até no seu origem grego, quer dizer que há espaço para todos votarem. Na altura não eram todos, eram só homens e a partir de uma certa idade. Demos, mas... é o povo. Portanto, o mando. O povo tem direito. O povo é que manda. Pronto, o povo tem direito a votar. A democracia passa por acreditar no sistema democrático. Mas claro, nós já sabemos que isso é tudo utopias. É uma palavra que tem de entrar sempre, porque nós não vamos ao lado nenhum. E é muito bonito, mas depois há as mafias, há isto e há aquilo e há aquilo outro, e há os partidos que também... Oh. É. Mas a democracia, digo eu, devia ser sublinhar o voto do povo e respeitar o voto do povo. Claro que se formos contar os votos e respeitar o sistema democrático do país em causa, se formos contar os votos, foi a Clinton que ganhou. Mas o sistema democrático colocou o Trump no poder. Então os senhores que gostam da liberdade, da tolerância e da democracia não sabem... Esperar, é respeitar quem ganhou. Claro. Não gostam? Não gostam. Epá, agora, quererem reverter o processo, quererem o homem fora dali, então onde é que está a tolerância? E eu respeito pela democracia e eu respeito pelas milhões de pessoas que votaram nele. Não votaram naquilo que eu quero, já não sei. É assim, seus tolerantezinhos. Mas nós já sabemos que com a nossa democracia cá em Portugal foi isso que aconteceu. Eu vi sempre, esta semana. Sempre. E eu vi esta semana uma coisa muito curiosa no Jornal da Angola. que acusa Portugal de estar a preparar-se para interferir diretamente nas eleições angolanas deste ano. Não sei se são as presidenciais, são as legislativas, acho que são as presidenciais deste ano. São as presidenciais, Eduardo Fonte. São já este ano, deve ser. Sim, e os portugueses, eu estava a dizer que era 2018, mas pronto. E os portugueses, muito indignados, ele que vão para a terra deles, eles que fazem melhor jornalismo. Então, mas qual é que é o problema? Nós engolimos tão bem aquele supositório de a Rússia interferiu nas eleições norte-americanas. Por que motivo é que não viemos engolir este supositório também? Não percebo qual é que é o drama. As pessoas, é como eu costumo dizer, eu já sei que isto se diz de outra forma, mas eu costumo dizer assim: pimenta na boca dos outros, na minha é açúcar. Não é? Quando os outros dizem, a Rússia interferiu nos Estados Unidos da América. Sim, senhor, foi verdade, os russos, os malditos dos russos, os desgraçados. Portugal vai interferir na Angola. Como? Isso é mentira, os seus gatunos vêm para a vossa casa. Não é? Ai, ai, sabes o que eu digo? A geração Tuguerda em força, como eu costumo dizer. Mas nem tudo é mau. Quer dizer, em termos jornalísticos, esta semana vi uma notícia muito gira. Só a notícia, só o título, porque realmente não tem piada nenhuma. E o título era: tinha esta infelicidade da conjugação das palavras, que era: bebé de 11 meses morre queimada na sertã. Não é para rir, mas não é os jornalistas. Isso é um insólito a semana. Afinal, temos 7 tombos. Eu quando vi o bebé de 11 meses morre queimada na sertã, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: como é que a bebé cabe na sertã? Não, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: que tragédia. Porque eu tenho ouvido falar muito ultimamente em incêndios por causa das lareiras, dos aquecedores e não sei o quê. E aliás, a terra foi queimada, foi por inalação de fumo, depois a notícia foi corrigida. Mas o título continuava lá, pelo menos no Google News, que era: bebé de 11 meses morre queimada na sertã. Quem lê-se aquilo ia pensar que alguém tinha tentado matar uma bebé na sertã, quer dizer. Pronto. E depois comecei a pensar a quantidade de brincadeiras que se pode fazer com o nome da cidade Sertã. Pronto. Olha, está frio, vou passar umas férias a acertar. Pronto. Por exemplo. Não, mas mais insólito é, e acho que isto entra para a história do futebol português, e que é, hoje o Sporting Clube Portugal fez o contrato mais longo da história, segundo a TV24. Aliás, a própria jornalista disse, notícia da TV24. O Sporting Clube Portugal assinou com o André Pinto, que é um jogador do Sporting de Braga, a custo zero, por 4 décadas. Espetacular! O homem vai ter 65 anos e ainda vai ser defesa do Sporting. Não é certeza do Sporting. E eu tive que me rir completamente. Eu estava a almoçar, tive que me rir, mas rir compulsivamente. Porque... E a comida voltou para o prato. Não, foi certinha. Foi certinha para o pontinho aqui. Mas eu achei a piada foi. Assim não, por 4 décadas, não sei se ela continuou como se ela tivesse acontecido. Mas continuou, não corrigiu para a época. Pois não, ela não se apercebeu. Mas é que teve piada. A culpa não foi dela, foi quem lhe escreveu aquilo. Isso faz lembrar o DNTV. Não sei o que, hoje a Independência de Timor. Quem é que escreveu esta? Fogo! E o outro a dizer que estamos no ar. Eu, cabrinho, quero saber, quero lá saber. Ah, senhor, cada vez me rio mais. Eu acho que vos contei aqui a jornalista da TV 24 a ler em direto as reações à morte do Mário Soares. Não, não disse. Não. Ah, não. No próprio dia, um dia a seguir, ela foi à internet a ler e vamos agora ver. Aquilo foi a injeção de Mário Soares, hora após hora, minuto após minuto, por isso tinham que encher. Vamos então ver as reações das pessoas que andam na internet, o que é que escrevem sobre a morte do Mário Soares. Morreu, isto foi em direto, ela não tinha parado aquilo, ela estava a ler conforme aparecia no computador. Pronto, morreu Mário Soares, fundador do PS. Morreu Mário Soares, o grande defensor da liberdade em Portugal. O terceiro. Morreu Mário Soares. Finalmente foi o que estava a ver nunca mais. E os jornalistas disse isto em direto. É os riscos de andar pela internet nesse mundo perigoso. Bem, vamos à efeméride 2. Já que o Dom Duarte trouxe a efeméride? Não. Pá, tenho andado muito fugida. Hoje. Okay. Já agora deixa-me só trazer uma efeméride de ontem. Porque fez ontem. Ora, está-me aqui a faltar o ano, mas eu sei que foi 23 de janeiro que faleceu o Salvador Dalí. Foi em 1989, se não estou em erro, exatamente. Fez esta semana 27 anos, 28 anos que faleceu o Salvador Dalí. Ele que nasceu em 1904 e foi um dos pintores que marcou o século XX. Ele viveu 85 anos. E pronto, faleceu 85, ainda não tinha completado 85. Quase, faleceu aliás então em 1989, no dia 23 de janeiro. Olha, então, não sabia a data. Então já agora deixa-me acrescentar uma que é um efeméride, um insólito e uma recordação aqui, uma coisa pessoal nossa. Anteontem fez 24 anos que nasceu uma certa pessoa que a gente conhece. Por acaso, e então eu liguei e atendeu a pessoa, liguei para casa e atendeu a pessoa em casa. Ai. E ela, estou, eu, olá, e ela, olá Carlos, eu, então Antonieta, está tudo? Já que me chamas Carlos, eu posso chamar uma tese. Ai, que parecia mesmo a voz do Carlos. Aí eu, já sonhas com o Carlos, tu. E eu, por acaso, tenho andado para falar com essa respectiva pessoa, mas... Mas ela já não te mandou qualquer coisa? Não, foi eu que mandei. Mas pronto. Então foi ela que leu? Pois, sim. Foi ela. Porque ela disse, o Carlos... Sim. O Carlos queria falar comigo, que era para me dar os parabéns. Exatamente, pronto. E ligou, e ela atendeu. Pronto, exatamente. Não, isso é uma cara. Muito bem. Aí a não. Não. Efeméride agora a sério, que era o que eu ia dizer. Hoje faz um ano que o Marcelo Rebelo de Sousa foi lá e representa. É verdade, é verdade. Muitas notícias vinham de tempo, tem 25 anos ao mesmo tempo. Cheira-me que o único horário livre dele é entre as 4 e as 4:30 da manhã. E de resto anda em todo um lado e fala com as pessoas e vai aos eventos e também está atento às coisas políticas. É curioso que, não sendo originário dos partidos que estão no governo, tem sido até um grande suporte do... Um mediador. Um grande suporte do governo em causa, porque aprecia e concorda com quase tudo o que tem sido feito. O que eu questiono, até posso começar por Carlos Bonaparte, é se achas que daqui a uns anos, quando houver eleição histórica, e eu estou números para analisar, ele vai estar ao nível de popularidade ou pelo menos de apreciação geral dos portugueses como esteve o Ramalhianos. E ainda está para muita gente. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai depender muito se ele depois fica a receber o mesmo que todos os outros presidentes ou não, ou se abdica como Ramalhianos. Mas para todos os efeitos, eu acho que ele abdicaria. Mas para todos os efeitos, se não for tanto como o Ramalhianos, vai lá ficar muito perto. Porque é sem dúvida, está perto do povo, mesmo quando é criticado. Aliás, eu saliento aqui uma coisa que eu gostei muito do Marcelo Rebelo de Sousa, que foi aquele discurso que ele teve acerca, e acho que foi mesmo na própria Cornucópia, o teatro que fechou. E aquilo não correu muito bem. Quer dizer, não correu muito bem. Ele não se enganou no discurso, agora foi o único a fazer força. À conta do corte que não vai fechar. Sim, sim, sim. Pronto, assim, ele só vai fechar se quiser. Ou seja, ele a ter aquela esperança. Não, não tem por que fechar. E foi o único. E fechou, pronto. A verdade é que, mesmo em situações dessas, não ficou aquele mal-estar, aquela coisa de, olha, ele falhou. É preciso olhar para isso para se dar conta de que ele... Não foi, aliás, nem foi ele que falhou. Foi simplesmente o facto de não pode... Ele não é nenhum Deus para tapar os buracos todos. A verdade, ou seja, mas às vezes há coisas que ficam como falhas. Mas ele não, exatamente. Mas ele não, ele tem estado, mesmo quando está um bocadinho mais sozinho, vamos chamar assim, ele sai de cena, como aliás tem agora acontecido com a TSU, e ele fez o papel dele, agora os outros façam o papel deles também. E continua a fazê-lo, mas menos em cena pública. Não, ele hoje se reuniu com o GTA, amanhã conversa com o CGTP. Mas isto para dizer que eu acho que ele vai mesmo ficar muito perto, se não até igualar a popularidade de Ramalhianos. Eu só digo uma coisa: ele é o presidente da República e ele não é o governo. Ele é que pode pôr uns vetos aqui ou acolá, mas ele não pode remediar tudo que o governo faz. Ele tenta pôr água na fervura e tenta... Não, o que ele pode fazer é rejeitar certas medidas que são aprovadas em Parlamento. Mas não é ele que faz as medidas. Não, é ele que as claro. Queria, não é ele. Há certas coisas não que... Não tem poder executivo. Não. Tem poder de veto. As pessoas têm de se... Tens de considerar isso. Mas o facto de ele ter um papel preponderante, por exemplo, nas reuniões que ele tem agora com estas, com a UGT e com a CGTP, para estas entidades, para os próprios trabalhadores e até para o próprio povo, tem um efeito, se calhar um efeito placebo, é verdade, porque na prática não se pode ser feito, não se pode fazer nada. Mas alivia, mas faz com que as próprias entidades saibam o que é chamado de concertação social, neste caso não é bem o termo técnico, mas de certa parte é, porque ele também ajuda nesse trabalho. A verdade é que ele não podendo decidir, pode influenciar e muito nas decisões que tanto partidos como outras entidades tomem. Agora, antes de acabar, só uma pergunta. Como eu sou leigo nestas questões de políticas, há a UGT e a CGTP. CGTP. Sim. Confederação Geral dos Trabalhadores, ou lá que isso. E a UGT é a União Geral dos Trabalhadores. Porque é que uns defendem os trabalhadores e outros defendem. Eu, se não estou porque aí. São pessoas. Cada um tem a sua perspectiva e as suas prioridades. Não são iguais um ao outro. Eu não sou. Mas eu parece-me que a UGT aprovou e a CGTP não aprovou. Exatamente. Então estão todos a lutar. E não, eles não são as mesmas. As mesmas origens. Não são as mesmas. Os mesmos interesses, está a perceber? Era aí que eu queria. Olha uma coisa. Bem, fechamos com uma indicação desportiva muito rápido sobre já durante a gravação deste programa. Quem gosta de futebol e quem gosta de porrada, faz favor de acompanhar a SIC Radical a partir de sábado, pelo menos está previsto que comece no sábado, porque a SIC Radical vai transmitir, ao longo dos próximos 2 anos, mais de 300 jogos do futebol brasileiro. Iuhu! Vai ser uma maravilha para quem gosta de ver. Olha, eu não gosto. Bem, vamos então à vida, que já estamos nos 32 minutos quase. Muito boa noite a todos. E boas férias nesta semana que só para o Até boas férias. Boa semana, até à próxima semana.